Portal do Arrocha. Marcelinho Marques, o estouradinho do Brasil. É tomando fora e partindo pra outra. Tô levando a vida assim tão meio louca. Tô tentando achar alguém parecido que se encaixe perfeitamente comigo. Tá difícil de encontrar esse ser humaninho que me dê abrigo e que me dê carinho. É cada rascada que eu tô me metendo, mas bola pra frente, uma hora eu aprendo a me livrar dos golpes. Meu Deus, me diz como é que pode. O meu coração virou um saco. De pancada não cansa, de apanhar não. Coitado desse coração. O meu coração virou um saco. De pancada não cansa, de apanhar não. Tá difícil de encontrar esse ser humaninho que me dê abrigo e que me dê carinho. É cada rascada que eu tô me metendo, mas bola pra frente, uma hora eu aprendo a me livrar dos golpes.